Há instantes já ocorreu um acidente aqui na zona industrial de Oliveira do Hospital. O que é que nos pode dizer deste acidente? Como é que aconteceu e quantos veículos estiveram envolvidos? Nós, por volta das 16:04 minutos, fomos chamados a intervir num acidente de viação ali na zona industrial. Portanto, um choque com viaturas, do qual resultou 3 vítimas ligeiras que foram transportadas à aplicação para o Hospital de Distrito Alpina. E quantos elementos dos bombeiros é que tiveram no local? Tiveram 3 viaturas com 3 ambulâncias, digamos assim, e 6 homens. E a GNR também esteve no local a tomar conta da ocorrência? Sim, a GNR também esteve no local, sim, senhor.